enfim, eu dei o fora bem na hora. Arranquei a marra, vou cair na farra, tchau. Hoje não tem fria, não tem freio, não tem fila, não tem fada, é feriado, pessoal. Hoje eu dei no pé, te dei um pé, só peço um doce vento e pra você um pouco mais de sal. Hoje só declaro fim da guerra e não vou dar o troco, tu foi muito pouco pra eu ficar. Te deixar vai ser de graça. Hoje o mundo gira, que beleza, a gente passa. Ficar contigo deu despesa. Te deixar vai ser de graça. Hoje enfim eu dei o fora bem na hora. Arranquei a marra, vou cair na farra. Tchau. Hoje não tem fria, não tem freio, não tem fila, não tem fardo. É feriado, pessoal. Hoje eu dei no pé, te dei um pé, só peço um doce vento e pra você um pouco mais de sal. Hoje o sol declara o fim da guerra e não vou dar o troco. Tu foi muito pouco pra eu ficar. Deixar você.